papai andar na rua puxando o carrinho de lixo. Por que você está chorando? As lembranças guardadas de uma dor que não se apaga. Cercado de mágoa, me sentia como nada. Um jovem esquecido num mundo perdido. Caído, traído pelo mundo e sua tribo. Não era comigo sentar na cadeira, colocar o caderno em cima da carteira. Escutar a professora explicando na lousa. Não consigo escrever nem o S de Souza. Classe inteira estudando, eu pensando no recreio com um copo de leite, as bolachas com recheio. Mas o tempo passa, com ele deixa as marcas. Vejo o que me fez, cada dia de falta. Tô distante, aumenta o nosso desemprego. Senti uma vergonha com a caneta entre os dedos. Quando fui no poupa-tempo tirar meus documentos, assinei com as digitais pra não ser um inseto. Entendi plenamente, não aprendi as equações. Era mais um abandonado sem razões. Foi triste pra mim receber o meu diploma na escola da vida. Minha única soma que não teve meu nome escrito de pluma. Não foi comemorado com os alunos e com as alunas. Foi triste pra mim receber o meu diploma na escola da vida. Minha única soma que não teve meu nome escrito de pluma. Não foi comemorado com os alunos e com as alunas. Os números da tabuada só prendi o 18. Era o que eu ganhava na rua de troco. Nunca tive um 10 em todos os semestres. Continua repetindo a cada ficha de teste. Não gostava de ler, admirava a ilustração. Hoje me arrependo da minha educação. Se tivesse seguido os traços do giz, podia estar melhor com a minha família feliz. Não vê minha filha com vergonha do pai, um flagelado sujo que sofre pra criará. Depois de muito tempo busquei os estudos, é, não teve jeito, meus ouvidos são surdos. Tentei habilitação, mas tinha catarata, não sabia escrever e não enxergava uma placa. As únicas letras que guardei do alfabeto foi o R da rua e o A de analfabeto. É difícil pra pessoa saber que errou, mas me sinto feliz pra aquelas que acertou. Foi triste pra mim receber o meu diploma na escola da vida. Minha única soma que não teve meu nome escrito de pluma. Não foi comemorado com os alunos e com as alunas. Foi triste pra mim receber o meu diploma na escola da vida. Minha única soma que não teve meu nome escrito de pluma. Não foi comemorado com os alunos e com as alunas. Se tivesse o dom, escreveria um livro. Oportunidade é uma só nesse imenso abismo. Lembro dos amigos do meu lado comigo. Isso me machuca, me deixa ferido. Dizendo que eles seriam alguém na vida. Não rasgando lixo atrás de comida. Dormindo na calçada pra enganar a fome. Lembrando da minha filha gritando meu nome. Saudade da mulher que nunca me deixou. Passamos mal perre, mas sempre me amou. Na dor, saúde, felicidade, tristezas. Assinamos o papel em cima da mesa. A nossa certidão, verdadeiro documento que ainda está vivo. O nosso casamento, da nossa junção, brotou uma semente. Acho que a única coisa que nos deixa contente, que me faz seguir em frente com saúde ou doente, pra não tomar soro na falta do leitinho quente. A minha mãe guerreira sempre me dizia: não seja o meu exemplo, parece que sabia. Hoje eu escuto a minha companheira dizendo que minha filha tá dormindo na banheira. Eu ainda acredito, vai chegar a minha vez. Eu amo vocês, vai ser só nós três. Meu diploma. Foi triste pra mim receber o meu diploma na escola da vida. Minha única soma que não teve meu nome escrito de pluma. Não foi comemorado com os alunos e com as alunas. Foi triste pra mim receber o meu diploma na escola da vida. Minha única soma que não teve meu nome escrito de pluma. Não foi comemorado com os alunos e com as alunas. Aí, quantos e quantos estão no mundo passando por uma necessidade? Às vezes têm oportunidade e não aproveitam, mas tenho certeza que vão se arrepender mais tarde, lembrando seus pensamentos quando deitam. É triste de ver uma parte de você sendo feliz ainda pequeno, crescendo e sofrendo. Eu acho que é por isso que muitos deles estão morrendo. Eu queria brincar, queria ter roupa para me vestir, queria ter um caderno para mim aprender a ler e escrever. Mas mesmo assim eu sou feliz.